Todo mundo tem que Alien International apresenta Guerreiras Mágicas de Heian. Foram transportadas para Zephyr, quando se encontravam pela primeira vez na Torre de Tóquio. A princesa Esmeralda, líder espiritual dessa terra mística, foi aprisionada pelo feiticeiro Zagar. E com isso, forças do mal agora tomaram conta do lugar. A missão das meninas é cumprir um ritual de treinamento para poderem se tornar guerreiras mágicas, destruir Zagar, resgatar a princesa e salvar Zephyr. Mas, para que isso aconteça, elas deverão acordar os gênios que possuem a chave do seu futuro. Numa batalha incrível, elas acabam de conseguir eliminar um dos homens de Zagar e ressuscitar um dos gênios, Ceres. A Lenda dos Gênios de Zephyr. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Para onde será que estamos indo? Para onde a princesa Esmeralda está sendo mantida prisioneira, é claro. Pupu, pupu. Depois disso, poderemos voltar para casa. Marine, acho que você está precipitando as coisas. Vamos ter que resgatar a princesa Esmeralda e salvar Zephyr primeiro. Nossa, você parece uma professora chata falando. Eu queria saber se já completamos o treinamento. Bom, pelo menos estamos chegando perto. Nossas armaduras e espadas evoluíram. Nós até acordamos o gênio. O quê? Olhem! Aquela foi a montanha que vimos flutuando quando chegamos a Zephyr. Será que é lá que a princesa Esmeralda está sendo mantida prisioneira? Okona, vamos! Ei, vejam! Quem é você? Eu sou o feiticeiro Zagar. Meus parabéns, guerreiras mágicas, por terem chegado tão longe. Então você é Zagar? Mas esse será o seu fim. Foi você quem salvou as guerreiras? Sim, fui eu. Pare, por favor. Eu não quero ver mais nenhum sacrifício por aqui. Meio longe da próxima cidade, não é? E por falar nisso, eu tenho sentido um ar de tristeza neste vilarejo. Tem alguma coisa errada aqui? Estranhas criaturas nos atacam todos os dias. O pior é... O pior? Esqueça, eu não falei nada. Estranhas criaturas é apelido. Esse lugar se tornou um ninho delas. Nunca vi nada assim acontecer quando a princesa comandava Zephyr. Mas com Zagar no poder, parece que até o clima enlouqueceu. Férreo. Férreo, aqui é a Princesa Esmeralda. Férreo. Princesa Esmeralda, eu vou para aí resgatá-la. Onde posso encontrá-la? Esqueça. Vá para o lago na saída do vilarejo da Penúmbria. Salve as guerreiras mágicas. Por favor, salve as nossas bravas guerreiras. Salve-as. Princesa Esmeralda! Princesa Esmeralda! O lago na saída do vilarejo é aqui. Mas o que é isso? Minha nossa! Acorde! Você, Férreo! Todas essas armas e vocês têm coragem de dizer que não pretendiam se rebelar contra Zagar? Mas essas armas são para nos proteger contra as criaturas. Como poderíamos lutar contra Zagar? Quem acreditaria numa história dessas? Mas, senhora... Mas onde há fumaça, há fogo, não é mesmo? Dinheiro, dinheiro! Eu quero muito dinheiro! Esqueçam o dinheiro. Matem aquelas criaturinhas desagradáveis e eu não contarei nada a Zagar. Criaturinhas? Olhem lá fora. São aquelas meninas que estão indo lá. Mas como? Não podemos. Elas são crianças. Você pretende me desobedecer? Mesmo que signifique a salvação da cidade, não podemos matar ninguém. Agora você me enfureceu. Se vocês não quiserem acabar como o líder de vocês, é melhor liquidarem com aquelas meninas, entenderam? Vejam só se a sorte não existe. Aquelas pestinhas que humilharam Ascot andando lá fora, bem debaixo do meu nariz. Vamos ver que truques elas vão usar contra o povo do vilarejo. Mokona parece que não consegue acordar desse sono. Será que ele vai ficar bom? Olha, vocês foram mesmo incríveis conseguindo acordar os gênios. Quantos vocês conseguiram acordar? Vai dizer que tem mais de um? Ué, o Guru Clef não contou isso a vocês? Quando encontramos Clef, não houve tempo para muita informação. Quando os Zephyr estiverem em real perigo, três meninas serão convocadas e virão com espadas feitas de escudo. Acordarão os três gênios e se tornarão guerreiras mágicas. Esta é a lenda que tem sido contada em Zephyr desde tempos remotos. Como eu disse, são três gênios. Quantos mesmo vocês já acordaram? Até agora, só um. Ah, sim, só um. Você deve estar brincando. Quer que acordemos mais dois? O Zagar vai achar a gente antes de conseguirmos isso. Isso não é algo que alguém como você diga. Onde está sua confiança? É que você nunca teve o azar de cruzar com o tipo em questão. Vocês são as únicas que podem salvar a princesa Esmeralda. Não se preocupe, nós ainda faremos isso. Essa ainda não é a hora de enfrentarmos Zagar de frente. Como não? Eine. Não venceríamos Zagar com os poderes que temos. Seria diferente se completássemos o treinamento. E o que pretende fazer se isso não acontecer, Eine? Não poderemos ajudar ninguém se estivermos mortas. Então quer dizer que são amigas do Fério. mas isso parece ótimo. Eine, você me dá um pouquinho? Não tome! Ah, é? E por que não deveria tomar esse suco? Bom, não seria porque ele contém veneno? Ah. Estes homens não estão com Zaga. O que faremos então? Eu digo o que faremos. Parem. Se vocês derem mais um passo, eu acabo com ele. Vocês ouviram bem? Fério! Fério! Fério! Por que estão nos atacando? Não é nada pessoal, mas se não acabarmos com as moças, seremos os próximos a morrer. E quem faria isso com vocês? Alguém do grupo de Zaga, Caldina. Caldina. Tudo bem, nós tomaremos conta dela. Não vê que isso é impossível? Não esquenta a cabeça, essas garotas estão acostumadas a lidar com os homens de Zaga. Pra você tudo bem, se alguma coisa der errado, você pode fugir. Mas nós não. Para onde iríamos? Depois que vocês partissem, seríamos mortos. Não poderiam nos deixar ir embora e dizer que não foram capazes de acabar conosco, porque simplesmente escapamos. Seria a mesma coisa. Falharíamos e Caldina acabaria conosco. Entendo. Hã? Então não lutaremos com Caldina. Vamos salvar suas vidas sem nenhum combate. Mas isso é impossível! Fique quieto e preste atenção. Se nós quiséssemos realmente, poderíamos deixar vocês para morrer. Sabiam disso? Fério! Me diga como é essa tal de Caldina. Como assim? Tudo que sei é que ela adora dinheiro. Dinheiro, hã? Tudo bem. Quando a porta da frente fechar, saiam pela porta de trás imediatamente. É perigoso tentar isso sozinho. Também acho. Se ficarem, é claro que haverá uma batalha. Pior que isso, se Caldina escapar, o pessoal do povoado é que é capaz de pagar por isso. É melhor que não estejam por perto. Deixem as coisas comigo, está bem? pode dizer por que está se empenhando tanto em nos ajudar? Porque a princesa Esmeralda me pediu. E também porque eu achei você uma gracinha. Hã? Seja bem-vinda, forasteira. E você? Quem é você? Estou aqui para ajudar você a passar o tempo. Além disso, como fui eu quem trouxe aquelas meninas para cá e comecei toda essa bagunça... Você quer me explicar do que está falando, afinal? Claro. Hã? Pense que vai poder me comprar com isso, ouviu bem, garoto? Comprar? Oh, eu nunca faria uma coisa dessa. Só estava pensando num joguinho para nós passarmos o tempo. Ah, vai se arrepender. Sou um perigo quando começa a jogar a dinheiro. Sei. É o sinal. Devemos ir. Amy, você não se preocupa com o Félio? É claro que sim. Mas precisamos ir, senão acabaremos estragando todo o plano dele. Amy! Bem? Ah! Parece que essa rodada foi minha. Tenha calma, o nosso jogo mal começou. Bate! É melhor você desistir. Se você quiser desistir, tudo bem pra mim. E eu me preocupando com a sua pele. Tudo bem, então. Vamos continuar. Que isso? Dá pra não atrapalhar? Mais uma minha. Está vendo? Foi por isso que eu disse pra você desistir. Que isso? Temos problemas, senhora. As meninas escaparam. Como é que é? Por que vocês não me avisaram a tempo? Nós batemos na porta para avisar, mas ninguém nos recebeu. Seu pirralho! Foi sua culpa. Foi você quem trouxe as meninas pra cá e nos deu tantos problemas. Ei, espere um pouco. Vamos conversar sobre isso. Não tenho mais nada que fazer aqui. Ah. A não ser pegar o meu rico dinheirinho, é claro. Não liga, não. Eu não contarei nada do que aconteceu aqui à Zaga. Tchauzinho. Parece que deu certo, não é? Garoto, eu não sei como agradecer. Ei, aconteceu alguma coisa boa? Ouça, Ascot, não vai demorar até eu acabar com aquelas pestinhas e aí você poderá voltar a morar no palácio com todo orgulho. Não sei não, sabe? Como não? Um garotinho com os seus talentos não pode continuar morando num lugar como esse. Babu! Babu, babu! Anne, o que vamos fazer agora, hein? Me parece que só temos um caminho a seguir. Temos que ganhar mais forças o mais rápido possível para enfrentar Zagar antes que ele nos pegue primeiro. É, mas será que ainda podemos ganhar mais poderes? Eu acho que ainda poderemos ser mais fortes que Zagar e aí sim poderemos salvar todos aqui em Zephyr. É, temos que acreditar e continuar a nossa jornada. É isso mesmo. Foi um sucesso. Férreo, que bom que você está bem. Claro que estou. Eu não sou do tipo que se deixa apanhar fácil. Entre em contato de vez em quando. Não só quando precisar de ajuda, mas também quando se sentir só. Boa sorte. Nossa, você ficou toda vermelha. Fiquei nada. Bem, vamos indo. Ei, direção errada. O caminho é pra cá. 海さん、みんな当たったかな？またね。